Então hoje a gente chega ao fim desse estudo, né? Será o último estudo em Jonas. E o que que a gente viu até agora, né? Jonas é um profeta e um livro de um profeta cheio de reviravolta, cheio de surpresas, né? Por exemplo, quando Deus vira para um profeta e fala, levanta-se e vá. A gente vê, o profeta levantou e foi. Levante e pregue. O profeta vai e prega. Com Jonas é bem diferente, né? Jonas, levante e vá para Nínive. Aí a Bíblia nos conta que Jonas levantou e correu para longe de Nínive, para Tarsis, para outro lugar. E assim a gente vai vendo um livro de contrastes, né? O profeta de Deus, o profeta de Yahvé, do Deus da Bíblia, do Senhor, está dormindo num porão do barco, enquanto os pagãos, que teoricamente adoravam falsos deuses, estão lá orando. Quando eles reconhecem que o Deus de Jonas é o Deus verdadeiro, eles pedem por clemência, enquanto Jonas prefere a morte. Me jogue no mar. No capítulo 2, a gente tem aquele famoso personagem, né, que infelizmente às vezes acaba roubando a cena. Jonas vai parar no ventre do grande peixe. Muita gente prega, às vezes ensina isso até na escola dominical para as criancinhas, né? Ah, meu filhinho, não minta, né? Não fuja do Senhor, porque senão você vai parar na barriga do grande peixe. Mas nada a ver. O grande peixe foi a salvação de Jonas. Jonas estava morrendo afogado quando jogam ele no mar, né? Eu fui para o fundo do oceano, na minha angústia eu clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu. As ervas já estavam agarrando ali, se enrolando na minha cabeça. Quando eu achei, minha alma estava indo embora de mim, né? Ele fala que ele estava desfalecendo, a alma dele estava desfalecendo. E aí o Senhor o ouve. O que o Senhor usou para salvá-lo? Um peixe, um grande peixe. A gente não pode afirmar com certeza se foi uma baleia, se foi algum animal aí que já está em extinção, mas nós sabemos que Deus mandou um animal que engoliu Jonas e que ele ficou são e salvo ali por 3 dias e 3 noites. E às vezes você pensa assim, ah, isso daí é improvável. O livro de Jonas é um livro de coisas grandiosas e improváveis. O profeta foge. Os pagãos oram e o profeta dorme. Uma cidade de 120 mil homens terríveis, né? Mais de 120 mil homens terríveis, que é a grande cidade de Nínive, como eu já tinha falado com vocês no começo, né? Homens que matavam, decepavam, arrancavam cabeça, torturavam seus prisioneiros de guerra. Uma cidade com mais de 120 mil pessoas se converte de uma vez só, com uma pregação de 5 palavrinhas em hebraico. No nosso idioma acaba tendo um pouquinho mais, né? Mais 40 dias e Nínive será subvertida, virada de cabeça para baixo. E todo mundo se converte. Então esse é um livro de coisas incríveis. Talvez seja mais difícil acreditar que em um dia 120 mil pessoas se convertam do que uma pessoa passou 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe, né? No ventre de um grande peixe. A gente terminou o nosso último estudo, que é quando eles se convertem, falando do sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas, né? Jesus cita o sinal de Jonas. Ele fala assim: uma geração adúltera e má pede um sinal, mas vocês não vão ter nenhum sinal a não ser aquele, o sinal de Jonas. Alguns teólogos discutem, né, o que que seria esse sinal de Jonas. Alguns acham que o sinal de Jonas é o fato dele ter passado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas quando a gente olha para o livro como um todo, o sinal de Jonas é tudo. É um homem que fugiu de Deus sendo usado para pregar o evangelho. O sinal de Jonas são 120 mil pessoas se convertendo no mesmo dia. E o sinal de Jonas é Jonas ter passado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim como o Senhor Jesus passou 3 dias e 3 noites no coração da terra. Por meio de Jonas ter sido lançado, aqueles homens que estavam no barco foram salvos. Por meio do Senhor ter se entregado à morte e ter passado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, todo descendente de Adão é convidado a se arrepender. E aqueles que ouvem essa mensagem e reagem positivamente, eles são salvos. Da mesma forma que aqueles marinheiros foram salvos. Então, esse é o sinal de Jonas. E hoje nós vamos estudar a reação do profeta Jonas. Eu brinquei com vocês, né, no final da nossa última mensagem, não sei se vocês se lembram. Falei: Jonas foi, sem sombra de dúvida, o profeta mais bem-sucedido do Antigo Testamento, quiçá de toda a Bíblia, né? Eu até falei que Pedro orou e Pedro pregou e 3 mil pessoas foram convertidas, né? No primeiro sermão de Pedro, 3 mil são convertidas, o no segundo, quase 5 mil. Então, 3 no primeiro, quase 5 no segundo, arredondando 8 mil pessoas. Jonas com meia dúzia de palavrinhas, né? Não dá nem meia dúzia, são só 5 palavrinhas em hebraico. Jonas prega e 120 mil pessoas são convertidas. Então eu brinquei com você, falei, Jonas deve ter ficado muito feliz, né? Ele é o profeta mais bem-sucedido. E aí a gente vai ler agora qual foi a reação de Jonas. Então eu convido todos vocês que abram suas Bíblias aí em Jonas 4. Na verdade, a gente vai ler o último versículo do capítulo 3. Vamos abrir em Jonas 3, 10 até o 4, 11. Jonas 3:10 até o 4:11. Eu vou ler. Os irmãos acompanhem aí com toda atenção. Diz assim a palavra de Deus. Eu tô lendo na Nova Almeida Atualizada, tá? Não tô lendo na RA, não. Deus viu o que fizeram os ninivitas, tá? Como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Em algumas outras versões, essa frase é: Você acha que você tem direito de estar irado? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Mais uma vez eu volto a dizer, em algumas versões isso é repetido assim. Você acha que você tem direito de estar irado por causa dessa planta? E aí Jonas responde: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão de uma planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Ponto de interrogação. Vamos orar, pedindo que Deus abençoe o nosso estudo. Pai, mais uma vez nos colocamos na sua presença, pedindo que o teu Santo Espírito esteja conosco para nos dar entendimento de tudo isso que acabamos de ler e que vamos começar a explicar. Suplicamos a Deus que nesse texto nós possamos nos ver aqui, que ele seja como um espelho para nós, para que possamos reconhecer as nossas falhas e a sua graça, graça essa que transforma e que nos desafia a vivermos um novo padrão de vida após sermos transformados. Te pedimos isso no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Pessoal, será que você ficaria irado se os ninivitas se convertessem? Talvez você pense assim: não, eu não fiquei agora. Bom, talvez você não tenha ficado porque você não tem a mesma relação com os ninivitas que Jonas tinha. Mas vamos botar um exemplo bem mais prático que atingiu o Brasil há pouco tempo, né? Não sei se vocês lembram, a coisa de uns 2, 3 meses atrás, né? Antes da pandemia botar a gente aí dentro de casa isolado, o Dr. Drauzio Varella fez uma matéria pro famoso programa de televisão Fantástico, em que ele entrevistou um travesti. E aí ele se compadeceu do travesti, abraçou ele, né? Falou, poxa, que pena, ninguém vai te visitar e tal. E aí alguém lançou na mídia o seguinte: você sabe por que esse travesti tá preso? Esse travesti tá preso porque ele matou um molequinho de 9 anos, ele estuprou e matou um molequinho. Esse cara não merece nada, não. Esse cara tem mais é que morrer, pena de morte nele. E aí eu pergunto para você: será que se esse travesti se arrependesse? E Deus, você tivesse certeza, Deus desse um sinal e falasse: não, não, não vou mais mandá-lo para o inferno, ele será salvo. Será que você ficaria irado? Será que se ele ganhasse liberdade condicional, você ficaria irado? Talvez agora a resposta seja assim, né? Talvez alguns de nós pensem assim: poxa, quem faz esse tipo de coisa? Eu acho que uma das raças de criminosos mais odiadas é quem estupra. Quem faz maldade com velhinho, com criança. Se chutou o cachorrinho então na noite de Natal, aí ele fechou o pacote de inferno certo. E aqui a mensagem de Deus é: Deus é um Deus bondoso, que tem compaixão, tardio em irar-se, grande em misericórdia e que muda de ideia quanto ao mal que ele anuncia. A gente leu na mensagem passada o trecho de Jeremias 18. Quando Deus fala assim: se eu anunciar o mal contra uma nação e aquela nação se arrepender dos seus maus caminhos, então eu também vou me arrepender do mal que eu faria contra ela. E ele fala também sobre o bem: se eu anunciar o bem para uma nação e essa nação abandonar os meus caminhos, eu também vou abandonar o bem que eu disse que faria para ela. Então, toda vez que o nosso Senhor manda uma mensagem de condenação, ele manda juntamente com ela a mensagem de perdão. E isso daqui já em si é uma grande lição para nós aprendermos. Primeira grande lição desse trecho: Deus se arrepende do mal que ele disse que faria. Felipe, Deus se arrepende do mal? Deus é homem para se arrepender? Não, não, não. Nada disso. A gente já explicou, mas vale a pena repetir. O nosso Deus é o Deus imutável, o Criador dos céus e da terra, nada foge do seu controle. Mas de uma maneira que nós muitas vezes não conseguimos entender, a soberania de Deus anda lado a lado com a responsabilidade humana. Então, toda vez que Deus anuncia o mal, ele oferece, anuncia o mal que ele faria em consequência do pecado, né? Ele oferece juntamente com isso o perdão. É interessante notar uma parte de aplicação prática aqui misturada com aplicação textual, é que hoje em dia muitas pessoas não têm a noção de céu, inferno, Deus, condenação, ira, livramento. As pessoas não têm essa noção, não se fala muito mais sobre isso. Então, se você pegar uma pessoa, se você pegar assim, sei lá, há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, praticamente qualquer pessoa que você pegasse na rua, ou foi criado na Igreja Católica, fez primeira comunhão, crisma, parará, estudou o catecismo e sabe que existe pecado, isso e aquilo, e você podia falar com ele: olha, se você não abandonar sua vida, você está condenado, você vai para o inferno, hein? Salvação só em Jesus. E o cara entendia. Uma pessoa há 40 anos atrás, ou ele tinha tido essa criação católica, ou ele era um protestante afastado. Ele tinha sido criado na igreja protestante, mas aí na adolescência ou na juventude saiu e tudo mais. Hoje em dia, não. Existem pais que os dois não são da igreja, o filho nasce, não é da igreja, e a gente tem criança de 20 anos que nunca ouviu falar sobre esses conceitos que talvez nós da igreja estamos tão acostumados. E aí, o que que acontece? Você vira a pessoa e fala: olha, se Jesus ele traz a salvação. E essa pessoa pergunta: e do que eu preciso ser salvo? Do que eu preciso ser salvo? Ele nem sabe do que ele precisa ser salvo. Então aqui a gente vai falar sobre o Deus que perdoa, mas antes da gente falar sobre o Deus que perdoa, a gente tem que lembrar de qual é a mensagem de Jonas. O mal que as pessoas estavam praticando subiu até Deus. E Deus mandou uma notícia: olha, mais 40 dias e eu vou virar de cabeça para baixo essa cidade. Acabou que ela foi virada de cabeça para baixo de outra maneira, né? Ela não foi virada de cabeça para baixo como Jonas esperava. Quando um inimigo entra e destrói toda a nação, parece que ela virou de cabeça para baixo. Agora, quando uma pessoa muda da água para o vinho, um cara que era mau vira um cara bom, uma moça que era devassa vira uma moça exemplar, o que que você fala? Rapaz, fulano mudou da água para o vinho, parece que está de ponta a cabeça, virou de cabeça para baixo, e foi isso que aconteceu aqui com Nínive. E a resposta de Jonas é o que nos provoca aqui. Provavelmente nós teríamos a mesma resposta se alguém de algum grupo que a gente considera não merecedor da graça de Deus tivesse a mesma atitude. Para e pensa, reflete. Será que se aquele travesti lá fizesse isso, se convertesse e Deus decidisse não puni-lo, você ficaria satisfeito? Pense em alguém que te fez um mal, uma pessoa que inventou uma grande fofoca e aí você perdeu o emprego por causa daquela fofoca, uma pessoa que te assaltou e levou alguma coisa sua. Será que você ficaria satisfeito de saber que a graça de Deus pode alcançá-la também? Bom, Jonas não ficou satisfeito. E aqui a gente tem uma resposta. A gente começou esse livro se perguntando: por que será que Jonas fugiu? E aqui ele fala: Senhor, foi isso que eu te disse. Opa, eu não sabia disso, agora eu sei. Jonas e Deus conversaram. O livro só conta pra gente lá no começo que Jonas falou com que Deus falou com Jonas, Jonas levantou e fugiu. Mas aqui Jonas está dizendo: eu já tinha conversado com o Senhor, eu já tinha falado com você, Deus. Quando eu estava lá na minha terra ainda, quando você me chamou. Foi por isso que eu fugi para Tarsis, porque eu sabia que eu ia lá para pregar a condenação, mas que o Senhor é bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. Isso é muito importante, meus irmãos. Essa fórmula ela é usada 7 vezes no Antigo Testamento. Ela é usada quando Deus se revela para Moisés, ela é usada em 2 Salmos, ela é usada no livro do profeta Joel, quando Joel fala: olha, pessoal, vocês pecaram tanto que Deus vai trazer uma destruição terrível. Mas se arrependam, porque vocês sabem, né? Deus é compassivo, bondoso, misericordioso, tardio em irar-se. Pode ser que se vocês se arrependerem, que ainda vai ter chance, vocês ainda vão ter chance de viver. E aí a gente vai tendo uma progressão, isso vai acontecendo e vai aparecendo ali nas escrituras até culminar aqui com Jonas, né? Na ordem do cânon, né? Jonas está bem pertinho ali do final do Antigo Testamento. E isso aqui é um credo. Quem é Deus? O que que Deus é? Olha, Deus é bondoso, cheio de compaixão, né? Compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia. E ele se muda de ideia quanto ao mal que ele anunciou. Não é que ele muda de ideia, é que ele ameaça com um condicional. Se você não se arrepender, se você continuar no seu mau caminho, você vai para o inferno. Agora, caso você se arrependa, caso você mude a sua atitude, caso você se converta dos seus maus caminhos, eu vou lhe receber como se nada tivesse acontecido. E agora fica a pergunta: por que que Jonas ficou tão feliz quando isso aconteceu com ele? Lembra? Ele fez um salmo inteiro, capítulo 2 é um salmo de ação de graças, porque ele era um fujão que merecia a morte. Mas foi resgatado no ventre do grande peixe. E aí ele louva o Senhor. Por que que quando isso aconteceu com ele, ele ficou feliz? E quando isso acontece com outra pessoa, ele fica triste. Triste ao ponto de ficar depressivo, de pensar que é melhor morrer do que viver. Senhor, eu te peço, me tires a vida. A gente tem 2 exemplos de depressão assim profunda, da pessoa chegar ao ponto de pedir a Deus para morrer. Né? 3, na verdade. Tem Jó, que pede para morrer. A gente tem o profeta Elias, que quando se vê ameaçada por Jezabel, ele fala: Senhor, eu acho que eu sou o único fiel que sobrou aqui e não estou aguentando a pressão. Prefiro morrer. Me tira a vida. E aqui a gente vê Jonas. Só que aparentemente Jonas está pedindo isso de uma forma leviana, né? Ele está pedindo isso porque alguém se converteu. Gente, não é isso que Jonas está pensando. Não é isso que Jonas está pensando. Deixa eu explicar para vocês um pouco da história do que aconteceu aqui. Jonas está lutando com um dilema. Lembra que eu falei para vocês que o tema desse livro era uma justiça melhor? Qual era a justiça que Jonas conhecia e que ele queria que fosse aplicada? A lei de talião, olho por olho, dente por dente, cabeça por cabeça. Então, se esses ninivitas eram extremamente maus, eles mereciam ser destruídos com requintes de crueldade. Mas Deus os perdoa. Aí o que que Jonas se pergunta na cabeça dele? Será que Deus deixou de ser justo? Porque essa era a justiça que ele conhecia, essa era a justiça que ele queria aplicar. E você nem pode falar para mim: ah, Jonas é safado. Quando é com os outros, ele quer essa justiça, quando é com ele não quer. Porque até com ele quis. Quando aqueles homens falam assim: Jonas, o que que a gente faz com você para que esse maremoto, que essa tempestade se acalme. Jonas podia falar, peraí que eu vou pedir para Deus para ver se ele me perdoa. Não, ele acreditava em justiça direta, justiça da lei de talião. Ele fala assim, vocês têm que me matar, me joga na tempestade, que aí Deus não elimina vocês. A gente vê em Jonas, muitas vezes pintam-se Jonas como um grande vilão, mas Jonas é um homem do seu tempo, com a sua mentalidade, e sujeito a dilemas que talvez até hoje nós, do nosso tempo, que nos consideramos modernos, avançados, evoluídos, com a mente muito melhor, temos o mesmo dilema. Jonas aqui está se perguntando, como Deus pode continuar justo se ele deixa os malvados ninivitas, os malvados assírios, escaparem da sua punição? Essa era a pergunta de Jonas. Ele achava que ele mesmo merecia essa punição, ele não ora pedindo perdão a ele, ele fala, me mate, isso daí vai acontecer. Mais um ponto para o perfil de Jonas, para mostrar que ele era um homem, apesar de todas as suas falhas, era um verdadeiro servo de Deus, era que ele estava disposto a morrer para que outros sobrevivessem. Morrer, ele já ia morrer naquela tempestade. Ele podia ficar quieto ali e falar, não faz nada não. E afundar ele com todo mundo junto. Lembrem-se que os marinheiros estavam com medo de jogar ele dentro d'água, porque ele era servo daquele Deus que causou todo aquele pandemônio no navio. E ele não. O que ele faz? Não, eu estou disposto a morrer por vocês. Me joguem lá e vocês sobrevivem. Inclusive, Jesus exalta o perfil de Jonas, né? Jesus se compara a Jonas. Já pensou que honra? Jesus falar assim, ó, olha, eu sou maior que Filipe, mas Filipe pregou aí. Poxa, eu ia ter ganhado a vida se Jesus se comparasse a mim. E Jesus se compara a Jonas. Ele fala assim, olha, os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas. Tá certo que ele fala, aqui está quem é maior que Jonas. E vocês não estão se convertendo à minha pregação? Mas Jesus olha Jonas como um exemplo positivo. Então, quando a gente olha para essa dúvida de Jonas aqui, para essa depressão pedindo a morte ao invés da vida, a gente deve se perguntar por quê? E o porquê é esse. É a justiça. Jonas não conseguia entender o quanto Deus estava disposto a perdoar. Ele sabia que Deus estava disposto a perdoar. Ele acabou de falar, eu fugi porque eu sabia que o Senhor podia perdoá-los. Só que eu não consigo aceitar isso, eu não consigo entender. Quantas vezes a causa da depressão e da vontade de morrer, de deixar de viver, é por causa disso. Você não entendeu os planos do Senhor. Ele fazer alguma coisa que você acha que não deveria assim. Não é nem você não entender, é você discordar. Às vezes você só não é corajoso igual Jonas para falar isso com Deus. Às vezes, igual agora. Claro, não estou falando que é o caso da nossa irmã. Mas você acha que a nossa irmã ainda está satisfeita de ter perdido o seu querido marido? Eu não ficaria satisfeito de ter perdido a minha mãe, a Catiele, o meu pai. Talvez eu ficasse lá no meu coração remoendo. Eu não ia ter coragem de botar o joelho no chão e orar para Deus. E Jonas aqui tem. Ele até mostra uma coragem aqui de falar, Senhor, eu não entendo o seu plano, eu não concordo com isso. Como é que o Senhor pode fazer isso? Eu tentei fugir por causa dessa minha discordância. Jonas aqui se mostra um verdadeiro profeta. Lembra que eu tinha comentado com vocês? Quando Deus chama Moisés, que ele fala, Senhor, manda qualquer um menos eu. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, de ti eu vou fazer uma grande nação. Ele, eu, velho? Com 100 anos? Sem filho? Como é que você pode uma grande nação? Senhor, acho que o Senhor está enganado. E muitos outros personagens bíblicos, Jeremias faz a mesma coisa, fala, Senhor, não me manda não, a sua mensagem é pesada, eu não quero essa mensagem. E aqui Jonas fez a mesma coisa. Só que talvez ele tenha ficado mais famoso porque a reação com ele foi dramática, né? Não é à toa, ele foi parar no ventre de um grande peixe por 3 dias e 3 noites. Mas ele fez uma coisa que muitos de nós podemos fazer, não concordar com os caminhos do Senhor. E ele não concordava por causa da justiça. Alguns autores apontam por talvez algum egoísmo, né? O maior inimigo nacional, né? Imagina aquela época em que viviam se brigando por território, né? Aquela coisa toda. Naquela época de uma briga por território, Jonas tinha como maior inimigo do povo de Israel a Síria. E aí ele podia estar pensando assim, eu achei que eu ia ser o profeta do apocalipse da Síria. Eu achei que Deus me mandou ir lá pregar, eu ia pregar, eles iam todos morrer, e aí eu ia voltar para casa assim, viu só pessoal, Deus destruiu a Síria. Mas não foi bem como ele pensou. Então, Jonas podia também estar pensando o seguinte, eu sou o profeta da salvação da Síria, como é que os israelitas vão olhar para minha cara? Eu fui lá e preguei contra a Síria, e a Síria se converteu, e o Senhor quis poupá-los. Então Jonas podia se sentir um remorso. Vai que a Síria entra e destrói o meu povo todo. Sabe o que aconteceu cerca de 40 a 50 anos após Jonas? Exatamente isso. Os assírios, os ninivitas, que agora tinham se convertido, veio uma nova geração. Aquela nova geração não se manteve nos caminhos do Senhor e foi a geração que invadiu Israel. Israel foi sitiada, Israel foi tomada. Nos anais lá, né, no livro dos reis, do rei, não lembro se é o Tiglat-Pileser III, que era o rei da Síria na época, fala que ele levou mais de 27 mil escravos de Samaria, a capital do Reino do Norte, para a Síria, para Nínive. Olha só. Olha só. Essa mesma cidade que agora foi convertida, cerca de 60 anos depois, seria causa de uma grande tragédia. Jonas não conseguia entender isso. E às vezes nós não conseguimos entender isso. Às vezes a gente critica quem vai pregar em presídio, às vezes a gente critica quem vai para a rua fazer trabalho com o cracudinho da Cracolândia. E às vezes a gente está sendo muito mais parecido com Jonas do que a gente pensa. A gente está escolhendo quem a gente acha que merece a salvação e quem não merece. E talvez quando alguma dessas pessoas se converterem, você ainda olha para ela atravessada assim: será? Igual Jonas está fazendo aqui. E sabe o que o Senhor pergunta para ele? Jonas, você tem direito de ficar com raiva? Você acha que é razoável essa sua ira? Essa é a pergunta do Senhor. Jonas não responde. Ele, calado, sai da cidade, se senta ao leste e espera para ver o que vai acontecer. Alguns autores acreditam que ele esperou os 40 dias da mensagem dele. Ficou 40 dias lá. Ele fez um abriguinho para ele, né? Se cobriu lá mais ou menos. E ficou esperando. E agora, Deus já podia ter matado Jonas lá quando ele fugiu, podia ter matado agora que ele está meio rebelde, mas o nosso Deus é um Deus o quê? Bondoso, compassivo, tardio em irar-se e grande misericórdia. O que que ele faz? Ele faz um sinal para Jonas, um sinal que vai servir de lição. Ele manda que uma planta nasça e Jonas fica extremamente alegre e feliz daquela planta, né? Aqui alguns autores traduzem planta como vinha, né? Se você já foi numa parreira, você já viu que ela fica bem coberta. E aqui nos é dito que isso nasceu do dia para a noite. Então, com certeza essa planta é miraculosa, tão miraculosa quanto o grande peixe. Por que será que as pessoas não se atentam para a planta e gostam tanto de falar do homem e da baleia, né? Então, vamos lá. Vamos ver isso daqui. Ele faz esse parreiral aí, essa árvore folhosa, frondosa, né, para dar sombra para Jonas, nascer do dia para a noite. E Jonas fica muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, Deus manda um animal, um verme, um bichinho, uma praga atacar a planta e ela seca. As folhas murcham, o fruto vai embora. E aí, quando o sol nasce, Deus ainda manda, além do sol, um vento quente para soprar em Jonas. E aí Jonas desmaia quase de tão. Ele estava tendo uma insolação, né? Ele estava sofrendo um ataque do sol ali. E aí ele mais uma vez fala: para mim é melhor viver do que morrer. O contrário, minto. Para mim é melhor morrer do que viver. É a mesma frase do final do versículo 4, do final do versículo 3. Porque para mim é melhor morrer do que viver. E aí, a gente não sabe, né? Será que ainda é por causa dos ninivitas? Não, é por causa da planta. Deus pergunta para ele: Jonas, você tem direito a ficar com raiva por causa da planta? É razoável? A palavra razoável aqui é a palavra. Eu não sei nem como traduzir isso em português. Se fosse em inglês, ia ser rightful, né? Você tem direito mesmo. É direito, é certo, seria isso. É direito você ficar com raiva por causa da planta, por isso que razoável não é uma boa tradução assim. Seria mais assim: é justo você ficar com raiva por causa da planta? Você tem direito de ficar com raiva por causa da planta? E Jonas responde: é claro, Senhor, é tão razoável, é tão justo, eu tenho tanto direito que eu quero até morrer por causa dessa plantinha que secou. E aí Deus usa essa planta como uma lição. Ele fala assim: Jonas, você ficou com pena de uma planta que não foi você que criou. Ela não é nada sua. Ela surgiu um dia e apareceu na outra. Ela é efêmera. Ela quase não tem valor. Ela até tinha valor para você, estava te dando sombra e tal. Mas assim, É diferente, né? Imagina, eu nunca cuidei de planta, mas eu vejo a minha mãe aqui, né? Hoje ela ficou toda feliz que a roseira dela abriu. Por quê? Porque ela foi lá, plantou um cotoquinho, comprou adubo e rega. E quando tá sol, tira do sol, senão ela vai secar. E volta, e todo aquele cuidado. Aí hoje deu lá umas 10 rosinhas, tá toda feliz aqui que a roseira abriu. Deus tá falando pra Jonas: olha, você não cuidou dessa planta, ela nasceu assim. E você tá com pena dela, com piedade dela. Você ficou triste porque ela foi embora. E ela nem é sua criação. Agora, os ninivitas, fui eu que criei. Eles são minha criatura. Os animais que tem na cidade de Nínive são minhas criaturas. E eu não deveria ter pena, muito mais compaixão deles, que são ignorantes, não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda. Eu não devia ter mais pena deles do que você, da planta? E aí o livro acaba com uma interrogação. Essa interrogação sem a resposta de Jonas é para você falar assim: e aí? O que será que Jonas respondeu? Como eu responderia no lugar de Jonas? Jonas tem um paralelo no Novo Testamento. Foi por isso que eu pedi para Rebeca abrir a nossa reunião de oração falando sobre a parábola do filho pródigo. Mais conhecida assim, mas que deveria ser chamada realmente a parábola dos dois filhos, sabe por quê? Aquele pai, ele não tinha só um filho perdido, ele tinha dois filhos perdidos. Só que tem um problema: um dos filhos perdidos estava na cara para todo mundo que ele era perdido. Ele foi para outra terra, gastou o dinheiro dele na bagunça, com amigo, com prostituição, depois ficou duro lá, pá, e volta com o rabinho entre as pernas. Agora o outro filho ficou cheio de raiva do pai por ter perdoado primeiro. Esse daí é que é perigoso. Olha só o que que ele mesmo fala: pai, eu sempre tive do seu lado, eu sempre trabalhei para você, eu sempre fiz tudo, e o senhor não faz nada por mim. Ele fica com raiva. Ele não ama o pai. Ele estava tentando conquistar o pai por meio das suas boas obras, por meio das suas ações. Ele tinha raiva quando alguém que ele considerava do grupo dos perdidos era salvo. Enquanto nesse mesmo capítulo lá de Lucas 15, a Bíblia nos conta que é uma festa no céu quando uma alma se converte. Jonas aqui está raivoso porque 120 mil se converteram. Era para ele estar muito mais em festa. Porque o céu tem festa quando uma se converte. Imagina quando 120 mil se convertem, né? E Jonas está aqui com raiva. Assim como aquele irmão mais velho. E aqui fica uma lição, principalmente para nós que já somos membros de uma igreja, que já frequentamos ali, temos aquela rotina, né, de leio minha Bíblia todo dia, eu oro, eu vou na reunião de oração, eu venho aqui no nosso estudo online, né? Agora que a gente não está podendo ir na reunião de oração lá na igreja, domingo eu vou na igreja e tal. Será que você está igual aquele irmão mais velho? Será que você está igual o Jonas? Só ritualmente ali? Mais perdido, longe do pai? Achando que o pai te deve alguma coisa? Que Deus te deve alguma coisa pelo seu comportamento? Raivoso quando alguém que você acha que não merece recebe a graça? Esse é o paralelo de Jonas ali. Além de Jonas ter esse paralelo maravilhoso com Cristo, esse comportamento dele no capítulo 4 tem esse paralelo com o filho mais velho, que também estava perdido. E é bem notório que a parábola do filho pródigo termina da mesma maneira que a história de Jonas, sem um final. O pai fala assim: meu filho, tudo que é meu é teu também. Você sempre está comigo. Mas o seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Importa que comemoremos. Vem para dentro da festa. Vem comemorar comigo. O pai voltou para dentro da festa. O irmão mais velho voltou ou ficou do lado de fora se remoendo? Você voltaria ou ficaria do lado de fora se remoendo? Você ficaria triste? E aqui vem uma questão que seria a nossa lição final, assim, e a cereja do bolo, né? O grand finale, o magno opus, a obra prima do livro de Jonas. Jonas não conseguia entender, né, como que Deus podia conviver com o mal assim. E Deus convivia com o mal porque ele era misericordioso. Se Deus eliminasse o mal a cada instante, nós não teríamos os salmos na Bíblia, porque Davi teria sido eliminado quando ele traiu Urias com Betseba, sua esposa, e mandou matá-lo. O Senhor Jesus não teria nascido, porque não existiria a tribo de Judá, porque Judá foi mal com Tamar. Lembra da história? O cara ficou com a própria nora, coisa terrível. Nós não teríamos grande parte do Novo Testamento se Deus punisse o mal na hora. Porque Paulo, quando participou do apedrejamento de Estevão, teria sido punido. E isso são só grandes exemplos, porque eu também teria sido punido, você também teria sido punido, a humanidade teria acabado em Gênesis 3, quando Adão e Eva desobedeceram o Criador. Então, por que Deus deixa o mal no mundo? Qual é o problema do mal? Porque Deus é bondoso, compassivo, tardio em irar-se, ele atrasa a sua ira de propósito, ele posterga, porque ele é grande em misericórdia, para dar tempo para eu, para você e para muitos irmãos nossos se arrependerem. Davi se arrependeu, Judá se arrependeu, Paulo se arrependeu. Graças a Deus, todos nós que fomos batizados, somos parte do corpo de Cristo, nos arrependemos da nossa vida pregressa. Mas ainda fica uma pergunta no ar: como Deus pode ser justo se ele não puniu esse mal? E é aí que vem a grande beleza do livro de Jonas e o salto que ele faz, a ponte que faz ele nos ligar com o Novo Testamento e com nosso Senhor Jesus Cristo. Deus estava tão disposto a perdoar que ele estava disposto a levar o mal, a culpa, tudo que aqueles ninivitas mereciam sobre si mesmo. Isso mesmo que você ouviu. Deus estava disposto a levar sobre si mesmo as culpas dos ninivitas, as culpas de Davi, as culpas de Judá, as culpas de todos os servos do Antigo Testamento que pecaram, as culpas do próprio Jonas, as minhas culpas, as culpas da Rebeca, da Catiele, da Denise, do Wesley, da Roberta, do Thales, Marina, Isabelle, Gabriel, Betão, Carol, Davi, todo mundo que está aí ouvindo a gente. É interessante lembrar do texto de Isaías 53, né? Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como Deus pode continuar sendo justo se ele deixa passar o mal dos ninivitas? Se os ninivitas se arrependeram de verdade, Cristo levou sobre si o mal deles. Se Davi se arrependeu de verdade, Cristo levou sobre si o mal de Davi. Se eu me arrependi, se você se arrepender, Cristo leva sobre si o nosso mal. Deus não deixa nenhum pecado não perdoado. O que ele disse lá no livro do Levítico, né? Que o preço do pecado, né? Em outro lugar, minto. O salário do pecado é a morte, e no Levítico, né? Que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ainda é verdade. O sangue de Cristo foi derramado para que essas pessoas que cometeram males terríveis fossem perdoadas. Para que eu e você, que talvez não tenhamos feito como Hitler, né? Não tenhamos matado grandes quantidades de pessoas, mas que também pecamos, fôssemos perdoados. E aqui fica uma mensagem chocante que a gente tem que conviver com ela até hoje. Quando você vai servir esse Deus, você está servindo um Deus que é capaz de perdoar até o mais maldoso dos homens, até os ninivitas. Até eles foram alvo do perdão de Deus. É interessante notar, eu até coloquei no meu Facebook hoje um trechinho de um dos comentários que eu li para preparar o nosso estudo, que o problema dos ninivitas não era falta de educação, né? Às vezes a gente pensa, educação resolve todas as coisas. Não, não resolve, não. Eles sabiam que era mal, o problema era cultural. A cultura deles era uma cultura de praticar o mal. Você pode ver os próprios nazistas que a gente citou, né? Os nazistas, Hitler e tudo mais, eles estavam ali no topo da sociedade ocidental. Eles estavam na Alemanha, uma nação desenvolvida. Era disfarçado de bondade aquela malignidade, aquela coisa demoníaca que eles fizeram. Tinha um discurso bonito religioso por trás. Os judeus crucificaram o Senhor, temos que destruí-los. Enquanto isso, o que que o Senhor falou daqueles que o crucificavam? Sendo levantado na cruz, pingando sangue, ele falou: Pai, destrua todos eles, porque eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Não, não, não. Jesus não falou isso, não. Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava levando sobre si ali, se algum daqueles ali se arrependeu, e a gente sabe de pelo menos dois, no mínimo dois, né? A gente sabe do ladrão da cruz que estava zombando dele, parou de zombar e se arrependeu. E a gente sabe daquele centurião que termina declarando que aquele homem realmente era justo e era o filho de Deus. Na hora que eles estavam rindo e Jesus pedia, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava levando sobre si o pecado, a culpa que aqueles homens ali tinham. Olha só que coisa maravilhosa. E a gente fica nas mãos desse Deus. Para Jonas seria muito mais seguro aos seus próprios olhos se os ninivitas fossem eliminados, destruídos. Ele ia falar, o maior inimigo de Israel acabou, mas Deus decide poupá-los. Então nós também devemos encarar assim pessoas que talvez a gente considere um grupo inimigo, né? Quem é de direita olha para o de esquerda como inimigo. Se o de esquerda se converter, ele é seu irmão. Quem é de esquerda olha para o cara de direita como um animal que só quer saber de arma, parará, parará. Se ele se converter, ele é seu irmão. Deus deixa o mal livre no mundo, ele não elimina as pessoas mais instantaneamente, porque ele é bondoso, compassivo, tardio em irar-se. E ele está deixando tempo para que as pessoas se arrependam. Ele faz o convite. E nós devemos fazer isso também. Então, as lições práticas aqui. Pregue para todo grupo de pessoa. Até para aquele que talvez você pense assim: se esse cara aqui mudar de vida, entrar para a igreja, se ele não for destruído, talvez eu fique em uma situação mais perigosa. Olha, não pense na sua segurança. Que Jonas pensou na sua segurança. Se eles fossem destruídos, Israel estava tranquila. E de fato, Deus deixou eles vivos. E uma geração depois, eles destruíram Israel de fato. E mesmo assim, Deus foi misericordioso. É esse Deus que a gente se dispõe a servir. É esse Deus que na oração que nos serve de modelo ensinou a orar assim: perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem, aqueles que pecam contra nós. E logo depois de dizer, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre, amém, ele ainda fala, porque se perdoar, você vai ser perdoado. Quem não perdoa, não vai ser perdoado. Efésios 4, finalzinho, começo de Efésios 5, vem falando assim, olha, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, perdoando como vocês foram perdoados em Cristo. Ser imitador de Deus não é ser todo poderoso, não é falar e o mar abrir no meio, não é curar, ressuscitar, não. Ser imitador de Deus é imitar o padrão dele de graça, de misericórdia e de perdão. Então, segunda aplicação prática, sejamos perdoadores, até daquelas pessoas que não nos pedem desculpa. Sigamos o modelo de Deus. Terceiro motivo, talvez você tenha ganhado um grande argumento para apologética, para a defesa da sua fé. Se Deus é bom, por que que existe mal no mundo? Pergunte para a pessoa, o que aconteceria se Deus eliminasse todo o mal instantaneamente? Não existiria nenhum de nós aqui. Deus é bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia. Por isso que ele deixa. Ele está postergando o juízo, para que até lá muitos se convertam e sejam salvos. Qual é a justiça melhor? Né? Deus oferece uma justiça melhor a Jonas. Jonas só conhecia aquela justiça. Fez, morre. Pecou, punição. Deus mostra uma justiça melhor. É uma justiça que a gente chama de justiça imputada. É uma doutrina muito cara aos cristãos, chamada justificação pela fé em Cristo. Nesse livro nós somos lembrados, ainda que sem uma menção direta da doutrina da justificação, que nós não recebemos toda a ira de Deus pelos nossos pecados, porque Cristo recebeu no nosso lugar. E nós um dia vamos entrar no céu, vamos ressuscitar, vamos ganhar corpos incorruptíveis, perfeitos, porque o Senhor Jesus foi justo no nosso lugar e nós somos considerados justos por isso. Em Romanos 5, nós lemos que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda no capítulo 5, um pouco mais lá para baixo, quase no finalzinho do capítulo, a gente lê o seguinte: porque por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, também por meio de um só homem a justiça entra. E essa justiça, ela salva a muitos, a muitos. Nós somos considerados justos, não porque somos melhores que ninivitas, não porque somos melhores que aquele estuprador lá que está preso que o Drauzio Varela visitou. Não. Nós não agradamos o pai igual o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, praticando o que a gente acha que vai agradar o pai. Deus nos ama porque ele nos ama. Deus prova o seu amor por nós, por ele ter nos amado quando nós ainda éramos pecadores. Também lá em Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos. Então nós somos salvos porque Cristo foi justo no nosso lugar. E nós não vamos para o inferno porque Cristo, ele se colocou na cruz para receber a ira de Deus no nosso lugar. Deus continua justo, Deus continua bom. A bondade dele em adiar nossa punição, em transferi-la para Cristo. E a justiça dele é, ele não deixou de punir o mal. A única diferença é que o mal foi punido em Jesus e não em nós. Todo pecado vai ser punido. Em você, se você não se arrepender, ou em Cristo, se você confiar nele, se converter dos seus maus caminhos e viver para ele. Se fomos crucificados com ele, morremos para o mundo e vivemos para Cristo. É a conclusão de Paulo. E também vai ser a nossa. Então, que esse seja o nosso grande motivador para uma vida de santidade. E que esse seja o nosso conforto. Quando acontecer alguma coisa na vida de alguma pessoa ou na nossa própria vida que a gente não entenda e não concorde com os planos de Deus, os planos de Deus são muito maravilhosos para que a gente entendesse. Eles vão muito além e eles são reconfortantes. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e amém.